Oi, Salvador, bom dia. Altan 3601, informação Foxtrot para São Paulo Congonhas. 9083 para o táxi 79 a bordo, alterno Campinas, 3 horas e 24. 9083 sai via Índia, ajuste 1013, reporte pronto no ponto de espera. Autorizado via Índia, estará pronto, quanto será? 9083. Da 3171 para o táxi, Galeão, 4 horas, autonomia, POB 110. 3171 segue o gol, ajuste 1013, reporte pronto no ponto de espera. 3 segue o gol ciente, reportará pronto da 3171. 3171 confirma o POB? POB 110, POB 10. Ok, 110, certo. Está 3601. 3601, autorizado 360 para São Paulo. Aeroviário Informe Zulu 16, decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da AEL, lida após saída bridge. Controle 119.35, transponder 5061. Papiota 3601, 360 São Paulo, Napa Zulu 16, autorizado. Decola da 10, curva à direita da AEL, lida bridge, 1935, controle. Acionar 5061, está na ponte 11. 4301, deixa eu parar para subir, acionar. Pode ser. Está no ponto de espera da NES, pronto, 9083. 9083, a linha decola, pista 10, então 189. A linha decola da NES, 9083. Corre, Salvador, bom dia, 1271, ciente da ECO, posição 05 para Recife. Salvador, TAM 3890 táxi, POB 18, 3 horas e 30, Natal. 3890, segue a vez da companhia frente no ponto de espera, reporte pronto, agente 1013. Só confirmando PB 18. Afirmativo, 18, segue o Airbus à frente, reporta pronto, ponto de espera, 3890. 1271, pronto, cota, 390, Recife. Abriu. Recife 390, aparelho 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, UCA transição Caju, controle 1935, transporta 5063. Recife 390, UCA na Caju, aparelho 58, pistão 90, curva à esquerda, 1935, 5063, informa que bastante ruído na sua frequência, o gol no 271. Ciente, cotejamento correto, vamos para o pushback acionar o 1271, para verificar. É uma puxa também, igual no 2. Quanto espera para o outro, tá? 3171. 3171, ali mantém, cabeceira 9. Cabeceira 10, ali mantém, 3171. Obrigado, bom trabalho. Juliette Charlie, prossiga. Bom dia, Torre. Eu sou Juliette Charlie, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 04. Se autorizado início de pushback e reboque, me chame para ingresso no principal, Juliette Charlie. Chamará para o principal, Juliette Charlie, braço. 083, contato radar. Submantenha nível 400, saída da El. 400, na El. Tem livre decolagem, última centena, 10 marchas. Livre decolagem, tá 3171. Acionamento TAC 3601 no 11. 3-0, Bisbeck, acionaste no TAC 3601. Repassarei, senhor. Salvador, 3890, pronto, pode estar da 1-0. Sim, então, 3890. Linha mantém, então, 3890. Decolou os 3-4, chame controle, bom voo. Chame controle, obrigado, boa semana, 7-1. 3-8-9-0, tem nível de decolagem, então centenas 10-9. Decolagem 3-8-9-0. Controle, bom dia, Dan. 3-1-7-1, cruza 2000. Bom dia, Dan. 3-1-7-1, contato radar, submantém o nível 360. Saída da El. Da El 360, tem 3171. Decolada às 3:30, controle 1-9-35, com voo. 1935, obrigado. Salvador 3890, bom dia. Bom dia, tá 3890, contato radar, sua para nível 330, sai da boca. 330, Boca. Taxi do TAN 3601, a bordo 68, 4 horas, Galeão. 68, 4 horas, Galeão, táxi autorizado via pátio, informe através do portão 612. Via pátio, reporta através do 612, 3601. Através do 62, Jussan 3601. 3601, prossegue até o ponto de espera via Índia, informe no ponto de espera pronto. Via Índia, repostarei 3601. Torre, Whisky, Juliette Charlie na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, na posição 04. Que observe o Airbus da TAM taxiando, apoio está livre, ingresso no pátio 1, no portão 04, Whisky, Juliette Charlie. Juliette Charlie, sente grato. De espera do 10, pronto, 3601. Autorizado ingresso de decolagem, vento 100 graus, 109, está 3601. Ingresso a linha e decola do 10, está 3601. Salvador é o gol 1271? Consigo, 1271. Só confirmando, a pista fecha às 4 horas, é isso? 4 horas local, positivo. Obrigado. Hein? 1271, chame Recife, frequência 1251, não está em 3325. Interna. 13325, a primária é 1251. Ok, 1251, alterna 13. 525, obrigado, mano. Bom dia. 133, decimal 25, a secundária. 3325, obrigado, bom dia. Charlie informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 04. Grato, bom dia. Bom dia, Whisky Juliette Charlie. 3601, decolado às 42, controle 119, decimal 35, vamos logo. 935, tanto 3601. Bom dia, bom trabalho. Chame Recife, frequência 1285, alterne 125, decimal 45, bom dia. Recife 285, alterna 12545, TAN 3890, bom dia. Bom dia, TAN 3601. 3601, contato radar, subiu para nível 360, pro Odisael. Final 360, pro Odisael, TAN 3601. Hotel Salvador, é o Gol 1271 voltando. Prossiga. Senhor, por gentileza, só confirmando, nós somos a única aeronave agora na decolagem de Salvador? No momento, a única autorizada. Ah, positivo. Não, é que a nossa intenção, devido ao fechamento ali também no hotel ali em Recife, nós iremos, então, querendo decolar no máximo até o 58. Então era só para coordenar com a senhora ali. Gente. No Chame Recife, frequência 251, alterne 133, decimal 25, bom dia. 251-3325, bom dia, obrigado, senhor. Bom dia. Correio, gol 1271, pushback de estacionamento da posição 05. Autorizado, chama táxi, 1271. Contato, gol 1271. Jet, Whiskey, Juliette, X-Ray, prossiga. Bom dia, Torre. Whiskey, Juliette, X-Ray, estou com autorização de reboque da do pátio 3 para o pátio 1 do posição. Que autorizado iniciar, informe saída do pátio 3 para ingresso pátio 1. Whiskey, Juliette, X-Ray, reportará o ingresso. O gol 1271 para o táxi com 187 a bordo, Natal 0330. Natal 0330, 087 a bordo? Afirmo. Gente, chama no ponto de espera pronto, 1271. Chama no ponto de espera pronto, 1271.